973 Flutex, Salona, Zona das Malas. Polo 963, autorizado decolar, pista no zero, já pelo 70 graus, 059. Primeiro decolando no zero, Polo 963. Segundo 149, você para 3 de metal e registro na 020. Entrando no 20, igual no 149. Segundo 963, decorado 4 e 5, chame agora o controle, 120, decimal 80. Controle Salvador, muito bom dia, né? Escuta aí do Mike and Fox. Prossiga. Ana Decolagem, gestor da Savona, número 3 de Nazaré. Savona, planeta. Controle 222, na parte de descer para 2000, seria para que fazer interceptação do IRS? Você não tem controle? Passaria do 222, na parte de descer para 2010. De noite, então o meu informo que a fase de colagem era muito até 3 metais. De noite, então o meu autorizado de colar, pista no 7, não estou no 70 graus, 059. 2000, escrevendo 3 metais, estou no 3000, nessa pergunta que eu te dei, era percebendo como o número 2 na aproximação. Ok, 4 mais. 229, tráfego 2009 milhas, rumo ao sudeste, cruzando 070, descendo para 3 de metal e 9637. 7229. Segundo 649, reduzo para 1809. Reduzo 1849. Informo que irá manter o ponto de espera durante alguns minutos devido à aeronave que ficou no lugar que está auxiliar, seu de menor performance. E o 973 tem a chapa aqui. Não, não, não, não, não. Lógico Romeu, pode ser 703, cruzado com o lugar de esquerda. 1187. Estabilizado. Estabilizado, Estamos na Ilha do Romeu para a exploração da ação, tráfego 202 na curta final, cruzando 1700 pés, no alto do 72. Pronto, vou continuar. Tá, tá, tá. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Salo 53, libera direita, salo 121, decimal 9. Libera direita, salo 121, decimal 9, 2229. Autorizado pouso, pista 0, dança no 70 graus, 04 nós. Nove, 149, na escala 55, libera a direita, solo 1, 2, 1, décima ave. 2, 1, Álvaro, meio passado. Decolado 57, mandando o controle, 120, decimal 80. 973, tem sobre você, senhor número de meia, 1085. Quero que você chama a sua ela, né? Chama a Recife, número 2685. Bom, não é que você conta agora. 333. Bom dia, pode estar a 10, pronto. Alô, 233, autorizado a linha decola, título 0, 8, 0, grau, 2, 3, 4. A linha e decola, título 0, 1, 2, 3, 3. Uma 233, decola 219, chama agora o controle, 120, decimal 80. 3080, 1233, vem aí. Sim. Se possível, pro Adelefa. Tudo bem, Adelefa. É, 0 graus 059. A linha da cola autorizada 10 azul 4234. Lima, livrão 230 para 160. 547, 53, sem identificação, chegada bom, segunda para 4010, confirmando as instruções de altitude, registro 900. Ok, desce direto 4000 para 4753. Mandou o azul? 900. 900. Autorizado, alinhar e decolar, pistão 0980 graus, 059. Alinha da cola 3597. 260 mais X, chama 236, obrigado, bom dia. Decolamos 2,6, chama 0 controle, 120, decimal 8. 1208, dá 357. Contato radar na decolagem, 3,0. 3,0, dá 357. 37, só que você tem que deixar no seu e-mail. Claro. 249, 81 com a Lima. 249, 81, sendo identificação de chegada bom, 543, cancelando as inscrições de altitude, registro 920. Ajustado 9020, desce para 4006, na PF, duas inscrições de altitude, ajustado. 273, decolador 37, ômega do controle 120, decimal 8. 208, bom dia. Então, 4753, avistado, autorizado pouso, pistola 0, vento 1, 70 graus, 05 mais. Pouso autorizado, alma 0, tá? 4753. Issue 783, the contact 20 cost, coordinate airport level 182, number 1 departure. Number 1 departure, 180. Contact level 180, without 6 feet, over 2783. 180, without restrictions, 2783. 10 navigation, motor recovery, 118, with 118. 118, 95, 0096. Controle Salvador, é o Papa Tango, e esse é o Bravo. Papa Tango, e esse é o Bravo, precisa. O Iacobrado decolou de Serra Luiz de Alta Lima, comprou de Serra. Decolou de Serra Índia com Índia, comprou de Serra Luiz de Alta Lima, senhora. Está mantendo 500 pés, está com um a bordo. O código alocado é 5237, o Iacobrado. A gente mandou essa regra de visão, já passa no final para 15, o Iacobrado Bravo, a gente chama 020. Bravo. Só 093. Poderia confirmar o vento? 170 graus, 04 mais. Pronto, 09. Oscar Mike Yankee, eu estou ligado o táxi, reporte na Oscar. livre de procedimento, chama estabilizador patronal de 8-1. Uma chance de voadora presente, era para levar algumas informações da semana para a proa? Obrigado. Zona 092, no solo 43, direita, solo 121, décima 9. A direita, solo 121, décima 9, rumo 109. Oscar Maquian, que é autorizado com a pista no 7, viatura no 70 graus, 05 nós. Autorizado, já. Bravo, 53, preparado com a velocidade.